que você cantou pra mim. Abrindo o gramofone dessa noite, sexta-feira santa, dia 6 de abril de 2007, nós ouvimos Carmen Barbosa, composição do Adolfo Teixeira, Vejo o Sol no Horizonte. Nós ouvimos também Aracy de Almeida, composição do Noel Rosa, Último Desejo. Agora em São Paulo, 8 horas e 37 minutos. Gramofone pela Cultura AM. Sequência ao programa, vamos ouvir Mário Reis, depois Ciro Monteiro e ainda a dupla Verde e Amarelo. Vai mesmo que a mim não causas pena, para fazer tu não te deste remorso, queres esconder, mas a culpa te condena. Quero me esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Vai mesmo que

navio, amor no seu amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Não choro pra ninguém me ver sofrer. No gramofone nós ouvimos a dupla Verde e Amarelo, composição do Roberto Martins, em parceria com Jorge de Castro, Quebrou Meu Cavaquinho. Ouvimos também Ciro Monteiro, de Nelson Cavaquinho e Ari Monteiro Rugas, e na abertura do bloco, Mário Reis. Ele interpretou Vai Mesmo, composição de Heitor dos Prazeres. Cultura M de São Paulo, agora 8 horas e 47 minutos. Na sequência do programa Gramofone, nós vamos ouvir o Rei da Voz, Francisco Alves, depois o Cantor das Multidões, Orlando Silva, e fechando o bloco, Silvio Caldas, o Caboclinho Querido. Vamos ouvir. Agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade. E por infelicidade meu pobre peito invade. Por isso agora nada bem a bomba cantar, minha morena pra cantar, com satisfação, que com harmonia, esta triste melodia, que é meu samba, enfeitio de oração. Cantor é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora, lá na penha vou mandar minha morena pra cantar, com satisfação e com harmonia, essa triste melodia, que é meu samba, enfeitio de oração. Samba na realidade, não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão tem que tirar que o samba então nasce no coração. Meu coração Caldas interpretou Pra Que Mentir, composição de Noel Rosa e Vadico. Orlando Silva interpretou Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro. E Francisco Alves interpretou Feitio de Oração, de Noel Rosa e Vadico. Agora, 8h56. Você está ouvindo Gramofone, pela Cultura E. Nessa história de amor, todos são iguais. Até rei volta a sua palavra atrás. Confesso que nem podia amar. Partir dessa história de amor. são iguais. Aterrei, volta a sua palavra cai. Confesso que não te ia mais. Aquele é sempre demais. Não foi adeus. A nossa separação não convenceu. Seja tudo pelo amor de Deus. Você quer voltar e eu gostei porque já estava louca pra ver você. Nós ouvimos Isaurinha Garcia, de Jaime Florencio, Orondino Silvio Augusto Mesquita, Aperto de Mão. E assim nós encerramos a edição de hoje do programa Gramofone, edição mais curta, às sextas-feiras e também às quartas-feiras, porque na primeira meia hora você acompanha os esclarecimentos do professor Pasquale Cipro Neto. Mas o programa Gramofone volta amanhã, sábado, a partir das 20h. Na edição de hoje, trabalhos técnicos, a apresentação de Celso Brambila e a seleção musical de Márcio Barker. Daqui a instantes, logo após o intervalo, você acompanha aqui na Cultura AM de São Paulo o programa Musicalidade, resgatando a música brasileira em gravações originais nas décadas de 50, 60 e também na década de 70. A Cultura AM apresentou Gramofone.